4209, livre LS. Chamaremos estabilizado, 4209. Para o punchback, acionamento no 10, Ocean Air 6310. 6310, autorizado, puxa, acionado, chame táxi. Chamaremos táxi, Ocean Air 6310. O 604, chame Recife 12685. 385, no 604, obrigado, muito boa noite, até a próxima. You're number 2 at the sector, send by. Send by, zero. Tony, show me tracks, Mike Fox down. Mike Fox down, copy you? Yes, I'm not showing tracks, Mike Fox down. Visualizado, visual no 0, azul 4209. Sim, checa o trem, chame a torre, 1186. 186, bora. Boa. Autonomia de 3 horas e 30 e alternamos Natal. Tá livre o táxi, via pátio, Índia e Alfa, chamo no posto espera pronto. Altímetro 1017, o Xené 63 no 0. Sim, livre táxi, via pátio, Índia e Alfa. 1.017 no ajuste agora, pro Xanero 6310, chamaremos pronto. Aeroporto 084, clear for setup and pushback, come for taxi. Ok, come for taxi, clear for pushback, eu não pedi hoje. Azul 4209 na escuta. 4209, passou 372, machado travado, visual na 0. Avistado, livre pouso, 130 graus, 069, azul 4209. Livre pouso na 0, azul 4209. 024, livre LS. Alívio LS, fruta no 624. Era pronto, dando zero, Xenero 63, dando zero. A linha mantém. A linha mantém, dando zero, o Xenero 63, dando zero. Azul 4209 no solo aos 46, libera a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Libera a direita na sua escuta, via Alfa, reportando sua Juliette, 4209. Obrigado, táxi, entra em grande no 7, Mike Fox Air. Corrigindo, chame alinhado e pronto, não no 7, Mike Fox Air. Ah, você... Tá. Ah, então da decolagem dando zero, é isso? Afirmativo, agora tá pronto. Ok, então chame para ingresso no pátio 1, Mike Fox Air. Ah, autorizado, traz o cruzamento, dá na 735. Tá firme. É, tu vai faltar da Lima para ingresso, pátio principal, Mike Fox Air. Xenã 6310, livre decolagem, 120 graus, 069. Livre decolagem, da 10, Xenã 6310. Oi, Salvador, boa noite, eu vou no 076 com a informação alfa, cruzando no 60, para 150. Estou no 076, este é o controle, Salvador, ajuste no 097, desça para 2000 na chegada à área. Descendo para 2000, chegada a Mário, 0776. 2 first, clear taxi, main apron, taxi engine alpha, on holding point, call me right for takeoff. Okay, we taxi via apron, Juliet Alpha, approach on runway 10, Brazil 84. Okay, apron and engine, okay? Apron and engine, understand, apron and engine, Brazil 84, thank you. Xenã 6224. 6224, check 3, livre pouso, 120 graus, 069. Marshall e travou, livre pouso, 6224. Xenã 6310, decolado aos 48, chame controle 1208. 208, Xenã 6310, boa noite. Salvador, muito boa noite, Xenero 6310, decolada na sua escuta, cruzando 1400. Oceano 310, controle, meu cordial, contato rodado. Nós, canal, guarda as instruções. Ok, ele faz a passagem do Airbus 330 da Aero Europa, pode ingresso pela Juliette para o portão 03. Sente. Após o tráfego, vai passar para a seguida de Juliette para o 3, 14209. Corre Mike Fox Serra da Lima para o cruzamento do pátio principal. Ok, gente, autorizado a ingressar no pátio, agiliza o táxi, siga o Airbus 330 da Air Europa, chama no ponto de espera pronto. Você vai seguir lá, o Mike Fox, vai voltar no ponto de espera pronto. O Azul 4209, dá passagem à Europa e a um bandeirante, ok? Que também tá taxiando e vai cruzar o pátio 1. Sete, então vai aguardar o bandeirante na porta para segue para o 3, o Azul 4209. Negativo. Celeste 224, solo 51, libera à direita na minha escuta. Prossiga via Fox Alpha e chame antes da Juliette. Fox Alpha e antes da Juliette, chama lá 6224 na sua escuta. Correto, Europa 08. Ok, line up and wait. Line up and wait, Europa 08. Ok, 084, line up and take off, runway 10, wind is 160°05. Give us only 3 seconds to deliver that 3 seconds, Europa 04. Ok, line up and take off. Ok, line up and take off, Europa 04. Mike Fox, é assim que o... A Europa rolar, tá a livre aliado e manter. Mike Fox Air. Sapatango Mike Fox Air. Sapatango Mike Fox Air na escuta. Muito boa noite, Altan 3178, sem determinação Alfa, passando 180 na sua escuta. 3178, desça para 2017, chegada mar. 2017, chegada mar, 3178. 4 na escuta? Tá cega. Como é essa torre? 100%. Ok, autorizado o táxi Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01, 6224. Altan 3178. Siga. Autoriza a Duna da presença? Livre. Duna 3178, obrigado. Siga aí for rolling. Roger. Torre Mike Fox Serra para o ponto de espera, dona 0 pronto. A linha e mantém, Fox Serra. Ali mantém Mike Fox Serra. 184, Bonnet 54, contact us on the Lady Portrait 120.8. 120.8, you're going to be for me now. Yep. Europa 084, Puka departure leaving 1,400 feet. Europa 084 control, ready, cat tech, Pacific clear. Onde é Europa 084? Oceano 310, chame Recife, frequência 2685. 2685 agora, Oceano 6310, muito boa noite. Livre aproximação ILS. Livre aproximação, o bom 076 vai reportar no ILS. Opa 084, Scott Altitude Report. Is it right to write to the Opa 084? Now, I'm about to wait for our squawk. To receive your boat C. Let me check. Okay, Europa 084 now, 2,400. It's correct, I'm about to wait for. Para cópia, Recife. Ok, autorizado Salvador Recife, repetível 330, informe isque 58, decola com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Acione 5003 e o controle 1208, stand 3305. Autorizado Recife, conforme a nível 330, apelo isque 58, Puca Caju é a saída. Com decolagem com curva esquerda, transponda 5003, controle de saída 1208, botão 3305. Protegimento correto, chame para push acionar. Chame para push acionamento, botão 3305. Mike Fox Sierra decolou 5-7, chame 1208, bom dia. 208, bom dia. Passando Mike Fox Trans Serra, decolou na água, tá passando 1000 pés na sua escuta. Mike Fox Serra, controle, contato radar, suba para o nível 100. 100, água, Mike Fox Serra. Ok, autorizado, Confins 340, Decola com curva direita, subida da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a Pesulu no meia. Prossegue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5004, controle 1208, o azul 4209. Obrigado, Confins, 340, após a 10 com curva direita, na saída da El, após Leda, a Bridge, e aí intercepta a Pesulu no meia conforme a rota do plano. Aciona 5004, controle 208, azul 4209. Chango no pronto. Prossiga, o Mike Fox A. Quantos equipamentos transponder o senhor tem? Dois. Um está adicionado com o código de Brasília, 4527. Ah, ok. Vou verificar aqui, obrigado. Sobre externo, checa o trem, chame a torre 1186. 1186, 1076. Mike Fox Sierra, qual radial ideal para Guanabi? 278, Mike Fox Sierra. Gente, ao passar o 050, voo direto para Guanabi. Gente, passou 50, voo direto para Guanabi, Mike Fox Sierra. Europa 084, contact center, frequency 126.85, over. 126.85, Europa 084, bom dia. Bom dia. Otan 3305, posição meia dúzia, solicito pushback e acionamento. Está livre, chama o táxi. Gente, chamaremos para o táxi, o TAM 3305. Sir, good evening, this is Europa 084. 84, this is Salvador Control, change your frequency, please. I'm sorry, bye-bye. Bye. 178 no localizador, 3 milhas para o externo, chega o trem, chame a torre, 1186, 3178. 186, tem uma boa, tá? 3178. Boa. 076 da Gol, solo 05. Libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Entrando à direita na sua escuta até pela Alfa antes da Juliette, o voo no 07.